Celebração da Páscoa, Josias, rei de Judá, celebrou com fervor a Páscoa ao Senhor. Em Jerusalém seu amor, os cordeiros foram imolados, e o povo se fez ouvir nos corações consagrados, prontos para servir. Louvor ao Rei, Santo e Poderoso, nosso Deus, em teu altar levamos nossas vidas. Sacerdotes em seus postos, os levitas a ensinar, a arca sagrada em casa, prontos para o teu altar, e os holocaustos preparados na presença do Senhor, uma oferta de gratidão, um sacrifício de amor. Poderoso, nosso Deus, em teu altar levamos nossas vidas pra te adorar. Na festa, alegria em unidade, vamos cantar Páscoa de redenção. Em ti vamos nos encontrar. Adoração, que possamos nos unir neste mesmo coração, com gratidão e louvor. Nosso Deus, vamos celebrar a Páscoa, a vida.